cabeça erguida, mente alerta, atividade. Guerreiro, fica ligeiro que quem trama tá tramando contra ti. Caminhos abertos, ombros pesados. Santos abençoam anjos que por sua vez te protegem para seguir. Um anjo de asas douradas, escudo de prata, espada afiada como navalha e alma protetora. Bença mãe, bença avó, bença avó. Agora eu faço minhas escolhas. O mago magnético que cura-se e aos outros na Babilônia. A lei é dente por dente, olho por olho. Na Bíblia em algum lugar está escrito que é estreita a porta do paraíso. Por isso que o meu corre nunca para. Como dizem os orientais, água corrente nunca estraga. Me achei conhecedor de tudo, descobri que nada conhecia. E fiz como o sábio que não toma partido, mas observa a posição da natureza que é imutável. Esse é o princípio da sabedoria. Se tu ganha nos dados no porquê, certo está ser forte no amor. Se tu quer escolher o bem hoje, foi porque ontem bem tu plantou. Na noite que chega com vento mais quente, só chove pra gente se o índio dançou. A voz grande voa nossa tempestade fulminante. Assim como a lua após a cheia é a minguante. Eu não vim pra chamar os justos, mas sim os pecadores. Uma oferenda de flores pros espíritos protetores. Ame seus inimigos, pois o que ensinou Jesus Cristo é bem mais valioso que o tinhoso e seu instinto vingativo. Bem-aventurado os pobres de espírito que conseguem dar risada cumprindo seu papel no circo. No teatro da vida moderna, no teatro da vida antiga, desde que a vida é vida, é um teatro da vida. O status quo não me interessa de nada. Sou eu quem mando na minha casa. Nunca soube lidar com dinheiro, sou péssimo em matemática. Odeio toda essa teoria de vida pragmática. Seus fonemas, fronteiras gramáticas e próteses, pronomes práticas. Hábitos, óbvios, órbitas, lúcido, sádico, lúdico, lógica, tática. Último súdito, angústia, derrota, riqueza, pobreza, repulso. Foi soluções óbvias, músicos da vida, músicos da música, músicos da moda. Babylon Fire, rua pra soca. Olhando de fora, a sociedade é uma grande palhaçada. Essa grande corrida de ratos é só pra dar uma cansada e deixar o mundo podre pros seus filhos ser comido por minhocas. Nós vamos morrer pela nossa ousadia. Nós vamos morrer pela nossa ousadia. Nós vamos morrer pela nossa ousadia. Nós vamos morrer pela nossa ousadia. Cidade destroçada, o que falta é que sobra. Mas sem tempo pra choro, levanto irmãos à obra, seguindo a obra divina como um servo fiel. Pra quem ama o destino nunca pode ser cruel. Dinheiro para pastores não garante um lugar no céu. A ação contínua ensina cada um com seu papel. Minha ousadia pode te causar espanto, mas se reprimir minha alma nem da cama me levanto. Tirando algumas algemas pra fazer uma corrente. Estão abertas agora todas as portas da sua mente. Prisão opcional pra quem aceita a condição. Cada um tem que encontrar sua própria libertação. Temporal eterno, lado a lado, céu e inferno. Viram coração de inferno, bem-vindo aos tempos modernos. De amar o seu irmão independente da sua crença. Só a sua consciência pode fazer a diferença. Deus está dentro de nós. Usa da sua mente e fala pela sua voz. A redenção do mundo vem veloz. Boa ação de coração, oração quando está a sós. Sei que ele olha por mim, sei que ele olha por nós. Nós vamos morrer pela nossa.